peregrinando no deserto. Tenho alucinações, vejo miragens. Não encontro nenhum oásis em busca do novo Éden. A margem do prédio descemos o monte sagrado. TTK, Santo Amaro, expandindo no silêncio igual células terroristas, células cancerígenas com origem nas revoltas. Na evolução pra cada um que for montão virá milagre da multiplicação. E às vezes temos o ato imperdoável só pra continuar vivendo, irmão. Tente se esconder, Deus tá vendo, enriquecendo e desfrutando com as fêmeas, gritando blasfêmias. De volta às ruas, o velho sábio me disse: jogo é perigoso e sem falta. Verdade um caos tá, revolta de ver tanta atitude em falta. Minha mente viaja pro outro planeta, pica astronauta e ratatata. Alguém perdeu rua no empata, ao som de flautas e facas, bebendo malte. O mal tá ao redor pra ver, meus irmãos se mata. Que o furacão de frustração nunca me acerte. Quem falou que o bem sempre vence é Mossete. Eu tenho sonho, não sou Martin Luther. Matar o luto e me ver longe de vultos que me induzem pro crime. Ou sou eu que induzo os vultos pro crime? Já que dizem que eu sou bem o mal em duas letras do vídeo. E veja até onde eu posso ir pra construir ou destruir, mas sempre pelo progresso. Apocalipse em cada linha, receba o ingresso. VIP, eu vi que tá longe, mas já enxergo. Temos todo o tempo do mundo, então pouco tempo. E as horas passam no estalar de dedos, no estalar de arma. E quem está lá quando o bagulho fica doido é sim merecedor. Então puxe forte o ar pra transformar a dor em ardor. Hey, verdade são alimentos pros versos. Fato, vivência, faz o meu ataque ser exato. Rimas, vindas do sangue, circulam nas veias. Pronto pra guerra, pirâmide no beat é tipo Santa Ceia. E a eternidade nos aguarda, regada, luz e mesa farta. Cansados do cansaço e a boca amarga, eu não preciso de escolta ou guarda. É difícil, mas é uma fase, uma etapa, nada tapa. O sol que esquenta o asfalto e aquece nossos passos. Os planos saíram do esboço, dos traços. A cada track, a cada linha, a cada beat. O verso posto em cada beat. Quem não correu pra gente poder tá aqui agora. O sangue que escorreu pra gente poder tá aqui agora. É o Glock, é o Mac da gangue. É um terremoto, é um míssil, é um tanque. Irmãos de luta, fé de Cristo. E a religião é o flow, nego. É o bicho.